62-1, autorizado, deixa eu lá. Vento variável 02. Autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinha 3, pista 10. 29, no solo os 45, livre à direita, solo 121, décimo 9. Calibrar direita, chama o solo 219, 2229. Somo 093, autorizado para falar, 340 graus, 039. Oficiando na daí, somo 093. Estando a localizadora, voo 649. Voo 649, completo sinal, chame torre, 118, do sinal 95. 295, obrigado. Foi Salvador, bom dia, voo 649. Voo 649, continuando a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Vai dar. Decolou os 47, chame o controle, 120, décimo 8. 208, voo 093, bom dia. Voltando de Salvador, muito bom dia, voo 1093. Voo 1093, bom dia, contato radar, chega para o meio de voo 360, autorizado pela Celeste. Bem, muito grato, curvando a direita sobre a Celeste, autorizou 360, voo 093. Chama 621, chama Centro Recife, 123, decimal 8, ao término 128, decimal 35. Bom dia. 010, vento variável, 039. Tem livre pouso na terra, eu vou ver para lá. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter, pista 90. Solo 5-4, libere direita. Chame o solo Salvador em 121, décimo 9. 21, abre A. 973, autorizado a decolar, 340 graus, 039. Geral 9970, autorizado ali em manter, pista 90. Zero 93, centro Recife, elevei 8 decimal 8, alterne 135 decimal 3. Sim, Recife 1288-153-093, bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, PUCA. Rio 5973, da linha contato radar, segundo o número de voo 330, sai da PUCA. Rio 330, Rio 5973. Geral 9970, autorizado a decolar, 360 graus, 029. De decolagem, 9970 no geral. China 1911, Solar Tower. Solar Tower. Liberal 9970, decolou 00, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 08, boa! Salvador, bom dia, Liberal 9970, transporte. Liberal 9970, bom dia, contato radar, se voltar em linha de voo 340, saída média. Será 9970, trilhado direto código. Direto código, 9970. E593, Centro Centro Recife, 12 decimal 85, ao término 125 decimal 45. A primária para o Rio de Janeiro, 28? A primária 126 decimal 85. 2085, 12645. Secundária 125 decimal 45. Federal 9970, estamos centro de Recife, 126 decimal 85, alto em 125 decimal 45. Sebastião, seu Patrícia, bom dia, até a próxima, Federal 9970. Bom dia. Chame o solo Salvador em 121 desse ponto. Lincoln 7. Chame o solo Salvador, 121 decimal 9. Autorizado decolar, 310 graus, 03 nós. Autorizado decolar, 1233 da Lagoa. 233, decolou 18, chama controle, 120, desce 18. 208, boa. Olha, Salvador, bom dia, voa 233, decola. Roma 233, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 360, atrás de 2003, autorizado direto Lefa. Após 2000, Lefa tendendo para o nível 360, do 1233. Roma 092, bom dia, autorizado direto TAP, desça para o nível action para ingresso, pistão no centro. 7. Autorizado para decolar, 300 graus, 029. 1233, sendo centro Recife, 198, decimal 8, ao término 135, decimal 3. Obrigado pela recepção 288, 1373, 366, bom dia. Bom dia. Goma 092, autorizado direto Duna, deixa para 2 de meu país, aí o Chama 097, autorizado sinal ILS 76, a parte estabilizada. Go 1755, clear the back horizon, turn to 4,000 feet, turn into 1017. This is going to be a restriction, go 1755. No restriction. Bom dia, contato radar, sobre a tarde de voo 360, autorizado direto Elenfa. 360, direto Elenfa, 3147. 704, autorizado decolar, 290 graus, 029. Mantenha a escuta ainda, tem a decolagem, que aqui eu pago a decolagem. É diferente de Brasília ou do Europa. 2223, decolou aos 34, chama controle, 120.8. 208, aguarda, 23, passarelo, graça, bom dia, bom trabalho. 1092, autorizado pouso, dentro do Variável e Calmo. 1092, divide ponto. 23, bom dia, contato rebaixo, da sem restrição, liga de voo 180, após o 2000, autorizado direto lefa. 180, sem restrições, após 2000, vou direto a lefa, 2223, grato. Direto à plataforma, lógica mais grande. Posso falar aqui, ó.